Bem-vindos, bem-vindas. Obrigado. Olá, olá, Mariana. Olá, olá. Olá. Hoje meninas. Não começámos a rir, maravilhoso. Todas em silêncio antes de começar, eu adorei isto. Estávamos em concentração. Ai, adorei. Olá, Mónica. Olá, Di. Olá, Ana Luísa. Olá, Isabel. Olá. Inês. Tu não me digas, só estavas à espera que eu tivesse. Hoje chama-se Inês, hoje. Olá, Diana. Bem-vindos ao Descontraídamente, eu sou a Diana e este é um podcast com 5 hipnoterapeutas. Vamos falar sobre hipnoterapia, mas não só, vamos falar sobre a vida. E no caso, hoje, vamos falar sobre relacionamentos. Ui! Pois é, vamos falar sobre as nossas relações amorosas e, como dizia aliás a Isabel, e muito bem, amorosas e desamorosas. Há uns vamos que têm... sobre as nossas? É melhor não, porque senão tem muita coisa nova. Mas aprendi muito, posso dizer. Aprendi muito sobre mim, sobre a vida, ao longo deste tempo em que fui tendo relações desamorosas e outras amorosas. Muitas mais desamorosas do que as amorosas. Mas depois assim também tu sabes identificar melhor quais é que são as amorosas, não é? Preciso isso identificar. É como aquela máxima entre o estar triste e o estar feliz. Tens que lá estar triste para claro, depois saberes o que é a felicidade. Tens que saber. Ah, pronto, era por isso. Quem é que quer falar de relacionamentos hoje? Por acaso eu não tenho assim uma vontade. Não tens interesse. Por acaso eu posso avançar. Mónica, vamos começar. Esther Perel fala sobre os relacionamentos de hoje em dia. E na relação amorosa fala que o que nós procuramos num parceiro é o que antigamente toda uma aldeia nos dava. Ou seja, nós antigamente tínhamos uma amiga, uma confidente, um companheiro, e agora queremos tudo concentrado na mesma pessoa. Isto não é possível. Que exagero! Já não, há não, imensas eu acho coisas que faz concentradas, porque não? Acho que faz todo o sentido, porque antigamente nós tínhamos uma comunidade muito mais abrangente do que temos agora. Não, o exagero é procurar isso tudo uma pessoa. Claro, obviamente. Obviamente é exagerado, por isso é que depois não dá, não resulta. E eu estou a ouvir aquilo que tu estás a dizer, começaram a surgir assim umas ideias na minha cabeça. Faz muito sentido isso que tu estás a dizer, mas o que eu acho que a dificuldade dos relacionamentos hoje em dia é a busca da individualidade. Que é aqui o grande motor que leva às vezes o pessoal a já não manter aqueles relacionamentos. Porque anteriormente, eu acho que mais do sexo feminino do que de... Estamos a falar de relacionamentos, neste momento estou a falar apenas heterossexuais. Pronto. Sim, casal. Acho que são todos iguais. Mas anteriormente, numa outra altura das nossas avós, digamos assim, o casamento era muito unilateral para o lado do masculino. Portanto, a mulher... Não em geral, mas a sua grande maioria, a mulher virava-se muito para a individualidade do marido. Portanto, toda a família, não é, era virada para a individualidade daquele ser. Hoje em dia as pessoas procuram a sua própria individualidade. Então chega a um ponto que ninguém quer fazer concessões, porque tu não queres largar a tua individualidade. Se tu gostas de fazer isto, e a outra pessoa gosta de fazer aquilo, e a outra pessoa... Depois há outra coisa que é o controlo. Não é? De nós querermos mudar o outro, nós queremos que o outro seja assim ou assado, ou se, lá está a minha questão. Mas da outra semana, a falar pessoa... na individualidade, se o outro gosta de fazer isto e tu gostas de fazer aquilo, fazem. É uma questão de respeito e de equilíbrio. E depois a seguir encontrou-se no nós. Eu aí não diria individualidade, aquilo que eu visualizo é egos. Mas a individualidade traz o ego com ele, porque não, o teu ego não é? Está sempre presente, e a tua individualidade às vezes faz com que tu vejas apenas o que tu gostas, o que tu aprecias, aquilo que para ti é o certo e é o errado, e são os meus boundaries, não é? E não, não há tanta tolerabilidade, eu acho, para entender os boundaries da outra pessoa e arranjar um meio termo, porque é chato arranjar meios termos, é mais fácil a gente fazer como queremos. A individualidade faz sentido e é lógico. Eu também estou contigo. Mas anteriormente isto não se falava, porque não, a mulher... era submissa. Não havia tanto respeito. Não era, não era, papel era mulher, não é? O papel dela era para a filha, para os filhos, para a família e para, o marido. Portanto, a sua própria individualidade não existia aqui. Também não havia tantas relações por amor, não é? As relações eram mantidas. Mas eu não acredito que hoje em dia também haja muitas relações por amor, Inês. Mas eu acho que pela proposta que há, não é? Vamos partir que sim. Não, é que eu acho que o primeiro que é erro... Não, acho que o primeiro erro é vivermos com histórias de contos de fadas desde pequeninos e acharmos que o amor salva tudo. Sim, e os felizes salva. Para sempre. Peço imensas desculpas, só o amor não basta para manter um casamento. Não. Eu não sei, eu não sei se é que falta aí para além do amor? Amor autoestima. Próprio. Obrigada. Autoestima. Estavas mesmo no meu pensamento. Falta autoestima. Inteligência emocional para compreender o outro e falta sabermos que estar casado, tendo a nossa individualidade, vai-nos obrigar a fazer concessões. Claro. E isto é uma coisa que eu vejo nos relacionamentos mais recentes, as pessoas não estarem dispostas a fazerem compromissos com o outro, quando não é bem aquilo que queriam. Porque o que é que tu vês à tua volta? Eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que... E podes, na realidade, mas tens que arranjar alguém que vá em consonante com aquilo que tu queres fazer, não é? Mas podes sempre fazer tudo, cada um, cada elemento do casal, pode sempre fazer tudo, atingir os seus objetivos individuais. Claro. Acho e acredito que há uma questão de valores. É. Sim. Porque se for uma questão de valores que estão de costas voltadas, acho que haver um equilíbrio entre o casal é mais difícil, ou mais é um desafio. Desafiante. Acho que uma coisa importante, o equilíbrio. E os valores é algo que é teu e é individual. E o estares com uma pessoa e amares muito aquela pessoa, mas aquela pessoa ter, eu tenho os meus valores e aquela pessoa tem um valor completamente contrário ao meu... Acho que o equilíbrio é impossível, é impossível e se calhar aquela relação não tem pernas para andar, apesar de haver muito amor. E acho que o amor só num relacionamento amoroso não chega. Eu acho que o amor, as pessoas têm no... Isto, eu não posso dizer isto porque isto é generalizado e as pessoas são todas diferentes, mas sentem o amor se calhar mais para a frente. Hoje em dia, como nós estamos com tantas questões emocionais à flor da pele e com... Nós já nem conseguimos. Cadê o amor? Não é? Mas a questão aqui é amor. Porque tu não consegues ver porque as tuas questões estão ali. Tu não consegues amar uma pessoa quando as tuas questões não te permitem entender o outro ou ter a tolerabilidade com o outro. Tu só vais odiar o outro. Onde é que está o amor? O amor está nas coisas até menos agradáveis. Olha, ele não é assim tão bom nisto, mas se calhar não sei se concordo, porque quando apaixonamos-nos, quando nos apaixonamos é um conto de fadas. Claro. E mas, aquele momento... o que é que tu te apaixonas? Aí é que está, é a ideia, não é? É o ideal, é a emoção, não é o amor. E depois começas a conhecer melhor a pessoa. São os teus traumas. As pessoas começam a conhecer melhor. E depois começam a estar mais a viver mais tempo juntos, não é? E aí surge a história de nós termos ou não autoestima e sermos ou não vulneráveis. Porque ter um casamento sem vulnerabilidade também vale o que vale. Não digo zero porque vale alguma coisa. Vale para eles. Mas quando nós não deixamos a pessoa que está connosco entrar dentro do nosso mundo, Não sei se andamos a partilhar a casa, não é? E não é só isso, é? Que a outra pessoa permita dizer o que é que pensa sobre o nosso mundo, porque às vezes nós também colocamos barreiras, parece que a outra pessoa está apenas a fazer uma sugestão e nós entendemos quase como um... Mas eu sou assim? Estás a defender-te atacando também, não é? E é difícil tu conseguires um equilíbrio no relacionamento se não consegues ir até à metade, que é... Ok, o que é que eu posso melhorar e o que é que a outra pessoa também pode... É o 50-50, é a reciprocidade. Mas acho que eu ir nos relacionamentos eu tenho sempre a mesma questão quando procuro por causa disto, que é, nós não mudamos o outro. Claro. Nós só nos mudamos a nós. Mas isso que tu estás a dizer parece uma coisa lógica para todas nós. Quando tu vais por aí afora no mundo, não, mas é o que mais nós ouvimos. Mas eu vou dar um exemplo. Alguém diz, meu marido não me ouve, o meu marido não sei o quê. Eu não vou fazer aquele marido ouvir a senhora. Não dá. Estás a dizer os teus pacientes, não é? Não, sim, porque se eu estou a fazer terapia à senhora, não estou a fazer terapia ao senhor. Sabe o que é que eu vejo, Isabel? Vejo todas as vezes que ela era pequenina e que o pai ou a mãe não ouviam. Mas isto só pode ser trabalhado na senhora. Nela, claro. Exato. Não é? Porque é que ela não se sente ouvida? Porque é que ela não se faz ouvir? E a questão é sempre trabalharmos a pessoa. Sim. O outro. O que é que eu ouvi sempre também? É aquela história do... A malta começa a ter um autoconhecimento e desenvolver o seu desenvolvimento pessoal. Ai, que bonito. Sim. A fazer o seu percurso de desenvolvimento pessoal e o companheiro ou a companheira pode deixar de ser o príncipe. Exato. O príncipe já não era. Muitas vezes, cara, não estou a fazer nada com esta pessoa. Porque nós estamos muitas vezes à procura de coisas na pessoa e achamos que lá está. Que o que nos atrai naquela pessoa são determinadas características, é o nosso subconsciente, são os nossos traumas e as nossas questões internas, que aquela pessoa é muito mais parecida connosco do que aquilo que nós na realidade pensávamos. Se calhar eu quando não gosto da insegurança do meu parceiro, é porque eu sou insegura. Eu também tenho insegurança para tratar, e aquilo que me chama a atenção no meu parceiro é exatamente aquilo que eu tenho para tratar, que eu não quero tratar. Agora, eu começo a desenvolver a minha confiança, digo ao meu parceiro, sinto-me melhor, e depois ele não resolve o dele, chega a um ponto que tu não consegues. É como a energia do masculino e do feminino, não é? As pessoas têm aquele desequilíbrio entre o yin e o yang, e têm uma energia mais masculina e mais feminina, e depois arranjam também parceiros com uma energia que compensa o teu desequilíbrio, não é? Uhum. Depois tu resolves aquela tua energia, a outra pessoa já não está equilibrada contigo, ela de repente... Pois, e agora? Faz sentido. Mas assim estás a dizer que o que queres dizer é que há um casal, existe alguém dentro do casal que há um casal que não está terapia. Equilibrado. Uhum. Então alguém dentro desse casal vai começar a fazer terapia ou a fazer um desenvolvimento pessoal. E percebe as questões que tem nele próprio e está que impedem no aquilo. Seu desenvolvimento. Isso quer dizer que aquele relacionamento vai terminar? Não, não acredito não, nisso. Não, obrigatoriamente. Uhum. Eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas têm sempre coisas para aprender umas com as outras e se estão ali é porque têm que estar por alguma razão. Mas talvez não seja tão amoroso e tão saudável esta relação de futuro e se calhar há mais coisas que te vão... puxar ali os triggers, não é? Porque não vais saber lidar com aquilo. Pois como sei. É que tu és eu acho pessoa... que o companheiro vai olhar e vai ver a diferença e vai perceber que... e vai pensar duas vezes como é que ela chegou, ou ele, uhum. como é que ela está ali? Mas isso então, é se tu tiveres a pessoa está esta a fazer consciência terapia, e como então é que trabalha tu... na vulnerabilidade que tu falaste. Sim. Então essa pessoa vai ter muito mais forma de acompanhar o outro. Sem cuidar do outro, acompanhar. Sem cuidar. Mas a questão é que o outro cuidar. Tem que reconhecer nele certas características que muitas vezes elas não são reconhecidas pelo outro. Olha, mas agora ela estava a falar de uma coisa muito interessante que a gente podia trazer para a mesa que é mais palpável. Uhum. Quando num relacionamento nós não somos mulheres e somos mães. Uhum. Muitas sim, vezes. Quantas vezes? E o mais vezes. Interessante é que eu fazia isto muito isso muito. E não era só num relacionamento. Era em tudo, as até com os meus amigos também, não é? Era a mãe deles. E mais uma vez, tu não mudas os teus amigos. Claro. Tu vais mudar-te a ti, perceber o papel que estás a assumir. Porque é que tu tens a necessidade de ser cuidadora dos uhum. outros. Estava a falar com um amigo meu ainda esta semana. E ele estava que estava chateado com o meu parceiro. Enfim, porque a pessoa não aceitava certos e determinados comportamentos. E aqui, tu não vives com uma pessoa que não aceitas estes comportamentos. Não adianta, não vais passar a vida a dizer à outra pessoa que ela tem que mudar o comportamento dela, não, tu tens que mudar o teu, ou aceitas ou não aceitas, não é? Mas entretanto, aquilo que eu disse à pessoa foi: ela não vai parar de ter este comportamento enquanto tu tiveres outro. Que é, não vai parar reação, de ser gera reação, pois. O teu pai ou a tua mãe se tu precisas de um pai ou de uma mãe. Portanto, se tu não gostas que a pessoa te mande em ti, que te ordene ou que te dê comandos, tu tens que começar a ter responsabilização pelas tuas coisas e não trabalhares como se fosse um filho desta pessoa. Uhum. Quando esta pessoa se tocar, não é, que ele não precisa que eu faça isso porque ele faz por ele, está tudo resolvido. A questão é, não te podes queixar que a outra pessoa é a tua mãe quando tu próprio queres ser o filho dela. Ah não, isto não é assim, não é? Então quando tu pedes para te fazerem coisas, tu pedes para te acordarem de manhã, quando tu pedes para... Esta pessoa é o quê? Tu não tens responsabilidade para acordares de manhã, precisas que alguém te acorde e depois pedes não queres te acordar que se... de manhã. Há muita gente que faz isto. Que há imensos susto. Mas há imensos relacionamentos assim e está tudo bem. E é se o quê? Os dois estiverem. Se os dois estiverem de acordo, está tudo bem. Só que não podes queixar bem. Depois que a pessoa, mais ou menos. Que a pessoa mais te controla. Se resultar para, entre ele, para mas eles, não, está mas bom. Não estava a resultar, não é? Porque depois a pessoa controla, eu não posso fazer isto, eu não posso fazer aquilo. Não, tu podes. Mas então, se é para fazeres isso, não podes deixar que a outra pessoa comande todas as áreas da tua vida em que tu não queres ter uma responsabilidade. Tens que ter parte responsável. És um adulto hoje em dia. Portanto, não eu acho passa... que isso afeta até no comportamento depois no quarto. Acredito, se tu te não comportas, sei, não te perguntei. Depois, mas se tu te comportas como filho e ela se comporta como mãe, aqui pode haver alguma confusão de eu não acho que estás a falar a nível sexual. Eu não acredito muito nisso, porque eu acho que a nível sexual as pessoas, por exemplo, vão procurar que... muitas vezes questões que estão em falta na sua vida normal. É o caso das pessoas que gostam do bondage, etc. É exatamente o contrário. São pessoas, por vezes, que são extremamente controladoras e que têm uma necessidade de perderem o controlo para poderem sentir-se libertas daquele peso terem que estar em controlo a vida inteira. Portanto, normalmente, a sexualidade da pessoa, não sei, o Freud é que era... Eu não vou muito no Freud, acho que ele já está um bocado datado, o senhor. Mas, na realidade, ele falava muito sobre os comportamentos sexuais do ser humano e tudo. E tu verificas, eu verifico às vezes que... Às vezes é o contrário, tu depois pensas que a pessoa, se calhar, é muito controladora, é a mandona, e se calhar depois, afinal, gosta que mandem nela, por exemplo... Para se poder aliviar. Portanto, eu acho que a nível sexual eu não podia dizer isto num podcast, porque eu tenho pacientes e sou uma pessoa séria. Mas eu às vezes olho na rua e olho para casais e penso assim: será que aquilo funciona? Vocês não acontece isso? Não. Eu olho para aquilo e penso assim: como é que será que aquilo se deve proceder? Mas como eu nunca vi, nem vou saber como, a não ser que vá lá perguntar, mais vale tirar da ideia e ficar só. Não perguntes. Como é que funciona? Não é? Era indelicado. Mas às vezes é o contrário. Não, porque às vezes. Eu por acaso não concordo com a Mónica, porque às vezes a parte sexual não há não vulnerabilidade nenhuma, não há intimidade nenhuma, funciona fisicamente e a coisa resolve. Eu acho que a tua autoestima, então falando de mulheres, eu acho que a autoestima está muito implícita na tua vida sexual também. E os homens a também. A maneira como tu te... Sim. Os homens também. Mas os homens, a maneira como eles são criados, para o lado sexual, eles têm uma outra liberdade que nós mulheres... Já começa a acabar isso, felizmente, mas que não tínhamos, não se falava tanto, não era tão aberto o assunto. E a parte sexual deles é mais desenvolvida do que a emocional, porque fala-se mais da parte sexual do que das emoções. E as mulheres estão muito mais ligadas à emoção. Estás a falar do estigma? Sim, do que se vive em sociedade. Não? Os homens são muito mais facilmente falam de sexualidade do que de emoções. E as mulheres muito mais facilmente, se calhar, falam de emoções do que sexualidade. Eu não acho que os homens falem facilmente sobre sexualidade. Eles não abordam, assim. Não exploram o assunto da quando sexualidade. Quando eu digo falar sobre sexualidade, não é ter uma conversa, não é isso, não é? Vocês entenderam. É? Eu acho que isto estaria todo um outro podcast. Sim, se calhar. Aponta-nos. Olha, vou mandar aqui para a mesa um outro tema relativamente aos relacionamentos amorosos. Quero muito que falemos aqui de sexualidade um dia destes. Acho isto importante. Senhora. Todo um podcast. Falaremos. Todo um episódio sobre isso. Então, aquilo que eu queria pôr aqui na mesa para falarmos tem a ver com as relações amorosas ainda e aquelas pessoas que saltam de relação em relação à procura do príncipe ou do que quer que seja, mas que têm sempre um padrão. Há sempre um padrão entre aquela relação não funciona porque fui traída, porque há... Em geral, as pessoas têm sempre um padrão. Aquela questão de haver um padrão. Sim, a repetição de comportamentos. Algumas pessoas chegam ao pé de mim, algumas pessoas que eu acompanho, e que há essa questão: mas porquê? Mas porquê que as minhas relações, eles são sempre assim? Eles são sempre a mesma coisa. O outro, outra vez. Então, é? Eu outro. Como é que foi assim a infância? Como é que era ali a relação entre... Ou às vezes ouvimos muito: quando eu quero alguém, a pessoa não me quer. E depois, quando eu não quero, é quando eles vêm atrás de mim. Pronto. E eu uma vez disse isto à minha terapeuta. E ela respondeu-me assim: não, se calhar tu é que não estás disponível e, portanto, arranjas alguém que não esteja disponível propositadamente, porque o teu... Lá está o nosso subconsciente, não é? Eu não estava disponível para ter uma relação saudável. Esta é a primeira, porque eu própria não estava saudável. Então eu arranjava constantemente pessoas indisponíveis. Há pessoas indisponíveis que eu soubesse logo à partida que isto daqui a uns tempos eu vou correr. É uma autossabotagem. Claro. Sim, e fazia analogia na tua questão, também é uma crença, porque tu já foste abandonada, já foste traída, não é? As nossas então, crenças. Tu tens a certeza que aquela pessoa te vai trair. Vai acontecer. Vai acontecer de forma que aquela pessoa te traia. Vai acontecer. Outras vezes não terminam relacionamentos por causa do abandono, não é? Tu já vais para a relação à sabendo espera que isso aconteça. Vai acontecer. Sim. O que eu acho muito interessante é quando começam a fazer terapia e dizem assim: aquela pessoa nunca mais me ligou. É verdade. Tem graça, não é? Não, mas... Não me ligou mesmo, eu. Sim. Pois. Nós não ficamos muito espantadas, não é? Não, eu já não fico nada espantada. Mas é muito interessante que a pessoa estava tão habituada àquele telefonema, àquela mensagem, ou àquele ram-ram. Olha, disseste a palavra ram-ram. E de repente faz terapia e puf. Sim. Não liga. Eu de repente apanhei uma pessoa na minha vida. Não me liga e eu não estou triste com isto. Claro, imagina, fiz imensa, e tinha imensa falta de autoestima, falta de confiança, as coisas todas que nós já sabemos. E tinha relacionamentos tóxicos, chatos, coisas desagradáveis a acontecer sempre. Não sempre, mas com muita frequência. E depois arranjo uma pessoa que queria muito ter uma relação, que me tratava muito bem. Que é uma coisa estranha, as pessoas tratarem-me bem. Como assim? Ter uma relação onde as pessoas me tratam bem e com respeito? Isso é estranho, isso é estranho. Onde é que está o respeito? Vou sair daqui. Onde é que as pessoas respeitam-me? Pronto, e às tantas eu queria muito saltar fora daquilo, porque aquilo assustava-me. Porque não era algo que tu conhecesses. Não, não era, naquele momento, não era provavelmente a tua zona de conforto. Eu ainda não tinha percebido. Como eu tentava tirá-lo, como quem, o diabo que fugia da cruz, sabes? Sim, mas também lá está, aquele facto de todos os outros eram isto, eram aquilo, a relação foi sendo assim, estás sempre à espera. Ok, isto agora é assim, mas não, de certeza que daqui a um que tempo que isto vai... A bomba vai arrebentar a qualquer momento. Vira. Exato. Não é? E depois estava a falar com a terapeuta, mais uma vez, e... e dizia assim, ah, mas eu não sei se isto de futuro é uma coisa que a longo prazo resulta, e de repente eu própria olho para ela e digo, mas isto não adivinha o futuro, não é? Eu posso atravessar a estrada amanhã e morrer ali. Portanto, quer dizer, como é que eu sei, na realidade? Eu estou-me a programar já para uma coisa que eu não adivinho, olhar a minha ansiedade a falar, não é? Olha o meu receio, o meu medo. E o teu padrão, porque provavelmente na tua infância as relações que tu viste à tua volta podiam ter terminado. E havia sempre um princípio, meio e um fim. Queridos. Tu podes ter no teu subconsciente a ideia de que uma relação é para acabar. Mas exato. Isto não é sinónimo de nada, ser filho de pais divorciados. Isto não é sinónimo de tu teres questões nas tuas relacionamentos. Eu vou partilhar uma coisa muito pessoal. Eu nunca quis casar. Eu sou filha de pais separados também. De pais divorciados. Mas é interessante como as crianças de pais divorciados, não as de agora que o pessoal tem muito cuidado com o estado mental das crianças, mas quando se usavam os filhos para arremessar aos pais, aqui há muitos anos atrás. Eu acho que ainda se usa muito. É a falta de inteligência emocional, não é? Mas eu era aquela pessoa que não queria casar. É zanga. E eu sempre acreditei que as coisas não eram para sempre, ao contrário dos contos de fadas. Eu ainda acredito. Não existe. Mas nisto, tenho-vos a dizer que estou casada há uma carrada de anos, não é? Sim. E namoro há outra carrada. Sim. E portanto, se calhar já estou perto. Mas também tive sempre a crença que nada é para sempre. Mas a minha crença sempre foi essa do nada é para sempre. E os relacionamentos. Eu pensava assim, eu não me vou aborrecer daquela pessoa. Como é que eu vou viver 10 anos? Tu não és a mesma pessoa que quando te juntas. Tu todos os dias acordas uma pessoa nova. E às vezes. Não conheço. Às vezes. Às vezes olhas ao espelho e dizes: quem sou eu? Quem és tu? Estás aí. Quem és tu? Então, abanas o teu marido e dizes: ai, sai que ele vem aí. Eu mesmo. Espera, não é? Mas a questão é essa: é que às vezes as pessoas continuam a manter um relacionamento. Elas mudam todos os dias, mas continuam a relacionar-se com o adolescente que conheceram. Da mesma forma. E o adolescente não está lá. Aquela pessoa também cresceu. Tem outras depois questões. Depois o giro, tipo, quando tens assim melhores amigos e começas a pensar nos teus melhores amigos, tipo, de há 20 anos ou de há 30 anos, e tu pensas assim, perguntas aos teus amigos, por exemplo, se nós nos conhecêssemos hoje em dia, será que seríamos amigos? Porque não. Muitas vezes tu não tens essas pessoas na tua vida, já vêm coisas para trás, tu já viveste coisas com elas. Eu não faço bem essa pergunta, mas às vezes, no presente, posso pensar, olhar para trás e pensar, olha que engraçado, aquela pessoa fez parte da minha vida numa determinada fase e até de uma forma intensa, e é engraçado que conforme evoluímos na vida e o tempo passa, as pessoas que também fazem parte da nossa vida também vão mudando. Para algumas pessoas, eu vejo gente que consegue manter as amizades. Eu não consigo manter ninguém, vai tudo embora. E mesmo em relacionamentos. Já sabes que vai ter um fim. Vai ter um fim, exato. É tão engraçado pensarmos que quando começámos o curso, a nossa formadora disse-nos o quê? Amigos vão ser como família. E nós fizemos o quê? Para quê? Não preciso de mais amigos? Não foi? Eu fiz 2 anos de curso, mais ou menos, não é? A andar às voltas no pátio sem falar com ninguém. Parecia uma presidiária. Ela tinha duas pessoas. Eu olhava para ela e pensava, olha aqueles na prisão, lá vai ela e o outro. Não, trio. Exato. E depois começou a angariar a gente, porque ela começou a dizer que aquilo era dos passos. Olha o marketeer, já viste? De repente vinha a turma inteira à volta da Ana Luísa e eu é que ficava sentada a pensar, olha os presidiários e eu sou o guarda prisional, provavelmente alguém em pé. E nunca vos aconteceu também olhar para trás, para relações, vossos relacionamentos amorosos, e pensar assim, se isto fosse agora, nunca na vida aquela pessoa. Mas aquilo fez sentido naquela altura da vida. Exato, fez sentido. Às vezes ainda fico espantada como é que fez, mas fez. Mas tu não és hoje. Não, mas voltamos ao mesmo. Tu não és hoje a pessoa que eras. É questão de evolução, e eu acho isso muito interessante. É engraçado, mas existe um casamento longo, a malta pensa que está casada com uma pessoa aos 20 anos. Não, não claro estás. Que não. Só que é tu acordas. É bom que não estejas. Porque tu também não és a mesma. Não, é bom que tu não és a mesma. Mas é bom que seja melhor, porque senão. Às vezes há dias. Olha, Diana, verdade, há dias eu também não estou melhor, não é? Olha, como dizia o Bolsonaro, há dias, horas e minutos. Boa. Ainda há segundos, anos, segundos. Tu gostas muito de relacionar. Porque a questão é. Tem umas frases assim engraçadas. Eu gosto de relacionar. Mas eu acho que a questão aqui no casamento prende-se muito com a inteligência emocional que nós conseguimos ou não desenvolver. Até reviraste. Ai. Porque é um exercício muito grande. Eu acho que os relacionamentos é aquilo que nos exige mais. Relacionamentos em geral, em tudo na vida. Sim, eu acho que nas relações amorosas, a ideia, e posso falar da minha experiência, que é a ideia, e voltando e colando com o episódio anterior da questão da autoestima, parece que estás numa relação amorosa e a minha ideia é que o meu amor e o amor era quase como se fosse, eu tenho que dar amor aquela pessoa, mostrar esse amor para aquela pessoa, para ela se sentir amada, e aquela pessoa vai me dar a mim aquele amor para eu me sentir amada. Mas a minha, lá atrás, a minha ideia de que eu tinha que me amar a mim primeiro para receber aquele amor e para poder dar, era algo que não fazia muito parte de, da equação. Mas eu não sei se isso também aconteceu alguma vez. É tão estranho nós pensarmos que podemos dar amor sem nos amarmos a nós próprios. Como é que nós damos água sem ter água no copo? Eu não sabia. Isto é como a questão da máscara do avião, não é? Tens de pôr a ti primeiro para te poderes ajudar. Eu dou muitas vezes esse exemplo. Sim, eu acho que qualquer dia os nossos pacientes chamam água. Já sei, a máscara primeiro. Há muitos pacientes que vêm ter connosco e dizem: eu gostava de mudar porque eu gosto imenso desta pessoa que está ao meu lado, mas eu tenho estas questões, sou assim, e estou sempre a dizer: tu não podes fazer uma mudança pelo outro, tu tens que fazer uma mudança por ti. Até porque tu queres que a outra pessoa que esteja ao teu lado olhe para ti, tenha orgulho daquilo que está a ver e aprecie o que está a ver, não a mudança que tu fizeste por ela. Tu queres que ela olhe para ti e que te admire, se fique impressionada com a pessoa. Por acaso, acho que não há assim tanta gente a chegar ao pé de nós e a dizer que quer mudar alguma coisa. Quero mudar o outro. O meu marido é assim, o meu marido é cozido, o meu marido é não sei o quê, o que é que eu faço? Sim. E agora, como é que eu faço? Com ela também. Aquilo não vai à terapia, não é? Ele não vai à terapia, quer vai ser a mulher. Agora, eu acho que aqui a base, mais uma vez, sempre, não é? Vimos a nossa infância, também é mais uma vez olhar para nós como é que aquela relação ou aquele assunto ou aquela situação que disputou aqui uma zanga, uma falta de compreensão ou o que é que ressoa em nós a sentir-me injustiçada, não sou ouvida, trazer outra vez, quando é que isto aconteceu, né? E perceber que aquilo é só uma repetição de um padrão e isto é sempre a mesma coisa. E também é muito importante na tua infância olhares e veres qual é que foi a relação que tu apreciaste. Imagina que a relação dos teus pais não era grande coisa. Se tiveste algum casal modelo que tu olhasses... Tive vários modelos. Gostaria de ser assim. Eu gostava de ser assim. Mas não foi mesmo bom, que mas... a relação dos teus pais fosse assim, não é? Mas eles são a tua referência. A tua referência, ou o teu casal referência, continua a ser aquele. Não, não. Okay. O meu casal referência é outro casal. Okay. É o meu tio. Eu não concordo. Tu conseguias ver, enquanto criança, o que eu gostava de ter para o futuro é uma relação como... Ah, mas isso é o que tu gostavas de ter. Mas o que te marcou foi o que teu pai e a tua mãe. Exatamente. Mas eu não estou a dizer que não. Estou a dizer é ver. Ok, exato. Meninas. Eu vou dar um conselho. Querem melhorar os vossos relacionamentos, malta? Trabalhem na autoestima. Trabalhem na segurança e na confiança. No amor próprio. Muda... Desculpa, interrompi-te. Mas eu não me esqueci que te interrompi. Mas também é novidade. Porque é isto, sabes? Fui cutilada. É isto mesmo do... Então e como é que eu melhoro isto? Do relacionamento? Não dá para tu resolveres o relacionamento com o outro se tu não te resolves a ti primeiro. Então, mas isso é que a Ana Luísa estava a falar, não é? Vamos nos amar a nós próprios e depois então podemos dar amor ao outro, não é? Como diz a Isabel, se não temos água no copo, como é que podemos dar? Não é? Se nós não sabemos o que é amar-nos, como é que nós vamos amar o outro? É aquela, pois é uma contradição. Como é que aquela pessoa vai gostar de mim se eu não gosto de mim? Mas claro. Isso é aquela velha história de que eu deixo-me sempre a mim para trás para poder servir toda a gente. Sim. Porque quando eras pequenino, tinhas de adaptar aos outros para receber amor. Porque eu via que a minha mãe fazia assim, porque a minha mãe deixava-se ficar para trás e servia toda a gente, os filhos, o marido, estava lá para toda a gente. Havia e ela ia ficando para trás. Estás a ver agora aqui dos relacionamentos? Pressuposto. Os cuidadores têm muito esse. Se vives numa família onde a tua mãe se cuida e tem um relacionamento saudável e pratica a autoestima e o autocuidado com ele próprio e o pai igual. É muito distinto. Mas numa sociedade mais atrás, e há poucos anos, e se calhar ainda acontece em muitas casas, é muito isto se calhar que acontece, que a mulher, mesmo trabalhando, mesmo tendo a sua individualidade ou achando que tem a sua individualidade, está a viver para os filhos do marido, para o marido. É aquela velha história de que ela serve toda a gente e deixa-se ela para trás. Em que é muito apontada ainda. Eu ainda esta semana estava a falar com alguém e estávamos a falar de alguém que tinha excesso de peso, que tinha um bocado de peso a mais, e eu trabalhei num guarda-roupa. Estamos a falar de roupa, eu era stylist, portanto eu vejo coisas que favorecem as pessoas e coisas que não favorecem as pessoas. Não tem tanto a ver com a forma do corpo, mas há coisas que nós usamos para o nosso corpo que não nos favorecem. E eu, no caso, estava a dizer que a pessoa tinha um tamanho de calças que não a favorecia, porque ela pode fazer melhor que aquilo, ela consegue ficar melhor. E o homem em questão que estava a falar comigo diz, pois as mulheres, não sei o quê, às vezes depois usam as calças muito pequenas, e eu fiquei, as mulheres? Olha, ainda bem que dizes isso, porque tu só reparaste nisso porque ela era uma mulher. Quantos homens é que eu vejo que usam as calças demasiado aqui em baixo e têm exatamente os mesmos problemas, mas ninguém comenta isso. Ninguém diz que as calças de fato são para se usarem. Sim, não tem a ver aqui com a sociedade e não aqui da nossa cultura. Quantas vezes nós vemos homens com camisolas muito apertadas e com... Tu deves ver imensos no ginásio, não é? Com as músculos... Ele falha, este meu amigo fez um exemplo. Fez um exemplo, porque quando tu vais ao ginásio, eu estou em casa, eu não vejo ninguém musculado. E o meu amigo faz um movimento que eu chorei a rir. Ah, yeah, aqueles que vão assim, com uma t-shirt assim no meio, que é só um fio nas costas. Uhum. E nós não comentamos tanto isto como uma mulher, não é? Então a mulher na sociedade ainda tem ali um peso um pouco extra que eu gostaria que comece a bastante. Ser. Tá, eu não quero a mulher está em revolução, acho eu. Graças a Deus. Mas a questão, eu costumo dizer isto muitas vezes e vocês vão ver que isto em vários temas é transversal, que é, nós saímos do 8 para 80, não é? Depois. E só depois é que conseguimos ir ao meio. Que é, a mulher saiu do facto de estar muito submissa e sem vida já própria. Já queimámos os sutiãs. Para mas depois voltámos a pô-los, assim queremos nessa. Fazer agora tudo. Precisamos deles, não é? Mas espera, nós a questão é que nós tirámos as sutiãs e depois olhámos umas para as outras e era, olha aquela com as maminhas descaídas, sabes? E o pessoal põe o sutiã toda outra vez. Isso que eu estou a falar. Mas, olha, vamos concentrar, agora está a Isabel bora a falar. Concentrar. Deixa a Isabel. Nós tínhamos de relacionamentos em que nós éramos submissas e cuidávamos da casa para um outro lado que é também completamente difícil. Uhum. Isto é mesmo difícil, não é desafio, que é queremos ser na mesma, muito boas donas de casa, muito boas mulheres, muito boas profissionais, muito boas só mães. Só assumimos mais responsabilidade. Só assumimos mais responsabilidade. E eu acredito muito que nós vamos caminhar para o meio. Já lá estamos. Eu havia um cirurgião que trabalhava comigo que me disse uma coisa que me deixou a pensar um dia, que é uma coisa tão básica, que é uma empregada doméstica previne divórcios. E eu fiquei assim a pensar... naquilo que eu não tinha empregada doméstica. Ah, porque as pessoas não lutam. Quem é que lava a louça? Quem é que estende a roupa? Quem é que... Aquele peso é retirado de cima da mulher, claro, e do casal. Uhum. Deixa de haver aquela cena de tu seres mãe dele ou ele ser teu pai, uhum, porque há um sempre que assume o papel. Porque eu conheço homens que fazem. Tenho empregadas domésticas. Eu conheço homens que assumem o papel de mãe. Eu conheço paizinho. Homens que, ao contrário, eles é que arrumam, eles é que arranjam. Claro. Assim. Portanto, tu, a partir do momento em que arranjas uma empregada doméstica, retiras aquele papel ao casal. E o casal tem mais tempo para o que realmente te importa em sociedade. Tu viste, viste o meu lado, viste? Eu perdi o foco porque olho para o teu lado e pensei. Eu não consigo ver. O que é que ela está a dizer? O que é que ela está a pensar? Estou a pensar, tu acabaste de dizer. Tem o papel de mãe, arrumar a casa e não sei o quê. Olha bem, exato, enquanto nós que estamos aqui. Sim. E até acho que nos consideramos. Eu nunca faço a cama, mas assim, eu apanhei uma cena minha. Exato, e eu, como sou expressiva, e eu pensava assim: então está precisamente a falar aqui deste empoderamento das mulheres e agora está até repetiste. Porque aquele papel, o papel, era o que ela dizia há bocado, que as mulheres assumem um papel muito de mães na relação. O papel de mãe. Nem sempre, eu não disse que as mulheres. Não, eu percebi o que a Inês disse porque eu pensei exatamente o mesmo. Porque, mas isso está-nos naturalmente, não, porque é realmente cultural, mas também não foi um parte papel nós de limpar a aqui, casa, não é? Queres que eu limpe tudo aquilo que dia? Não consigo. Não quero que limpe tudo, mas é importante que o papel da mulher lá está. Não é este, não é este, isto, não é? Sim, claro. É do pai, da mãe, dos filhos. Toda a gente mora numa casa, toda a gente tem que fazer, e não é ajudar, é faz parte. Exato. Nem sequer. Olha, isso vai à tal coisa que anda agora nas redes sociais, que é o pai não ajuda, o pai cuida como a mãe. Ponto, exato, parágrafo. Ponto. O pai é pai. Pai é pai, a mãe é mãe. Claro, os filhos também têm o seu papel na casa. Se há coisas para fazer em casa, tem que fazer. Exato. Eu costumo dizer lá em casa que é um trabalho difícil. Mas repara, a empregada doméstica, nós temos vidas muito ocupadas, e a empregada doméstica normalmente vem-nos tirar um tempo, aliás, não tem empregada doméstica. Não, e vem-nos dar tempo. Exatamente, porque agora. E não é só isso, porque uma casa arrumada, de repente, mas é isso, a energia também muda se as coisas estiverem organizadas. E se há não discussões que não existem, claro. Há discussões que não existem entre o casal. Há tempo que não se perde e que pode ser para ir jantar fora, para ir brincar juntos, para estarem. Exatamente. E às vezes é um bom investimento, claro. Porque o pessoal normalmente é a parte monetária que. Que atrapalha. Agora, desculpem que digas que agora é muito difícil arranjar uma boa empregada doméstica, está bem? A minha mãe é maravilhosa. Criança. Minha criança, mãe é maravilhosa, Isabel. E ninguém a deixa em paz. Não, as crianças empregadas são sempre as melhores. Não param de querer. Não tem a mais sério? Tempo, não tem mais tempo. Claro que a senhora não tem mais tempo, só se ela dobrar os 24 mas horas. Mas as boas do dia, empregadas coitada. Estão ocupadas. Com isto é uma crença minha. Isso é uma crença. As minhas empregadas são sempre as melhores. Eu nunca me queixo de uma empregada. Mas eu também não me estou a queixar de empregada. Estou a dizer que é difícil arranjar. Mas sabes que a mim o que me faz impressão numa empregada é uma criança tua. É uma pessoa estranha em minha casa. Eu sou muito. Mas já passei. Eu tenho muito esta questão isso da. Passa. É, isso passa com o seu benefício. Eu no início arrumava a casa antes dela chegar. Isso, é isso. Também já passou, não é? É isso. Também já passou. Eu sou aquela pessoa que acho tenho que visitas em casa. Isso. Eu tenho que dar sempre um geral. Um geral. E pelo menos casas de banho é aquela coisa. Eu tenho um problema que eu tenho dois cães. Só tens um problema? Não. É pá, vá. Os cães, assim, são quase que me tiraram. Eu já pensei muitas vezes. Os teus cães tinha, são qualquer coisa. Tinha tempo, mais tempo livre, mas só que é quase uma limpeza inglória, porque disse todos os dias. Mas eu já aspirei a minha casa todos os dias, não me assustar. Porque eu tinha três cães em casa. Mas olha, sim, mas é o que eu tenho que fazer todos os dias. Eu já não aspiro todos os dias, mais do que duas vezes ao dia. A questão da limpeza extrema, ou aquela necessidade de estar sempre a limpar, isso também pode dar um outro episódio. Mas aqui não é uma limpeza extrema, é ter cães que eu preciso. Não é extrema, é básica. É básica. É arranjar uma máquina onde eles passem, tipo aquelas máquinas que lavam os carros, estás a ver? Olha, posso dar outro conselho. Mas rápido. É não estar à espera que a mulher faça o almoço, ou não estar à espera que o marido faça o almoço, e às vezes ir almoçar fora. Eu acho que fora. O conselho é não estar à espera. Ou então cozinharam os dois, é tão bom cozinhar. É pá, não me leves para aí, por favor. Não. Eu acho que a expectativa se quiser cozinhar está à vontade. Expectativa bate tudo. Eu acho que a expectativa que nós temos em relação ao outro e daquilo que o outro tem que ser para nós é que remata aqui um excelente ponto, que é: e se nós fizermos as cenas sem expectativas? E como é que tu consegues estar sem expectativa? Abrir mão dessa consegues expectativa. Trabalhar a tua confiança e a tua segurança, a tolerabilidade que tens com o outro também, porque a expectativa é um pouco o receio, não é? A expectativa é o medo que a coisa não vá bem ao encontro daquilo que tu então tu fazes todo o plano geral. A expectativa é o livro é do conto fadas. A expectativa é a insegurança a falar, não é? Eu tenho a expectativa porque eu me sinto inseguro, porque se eu me sentisse seguro eu não expectava absolutamente nada, eu só ia. Mas esta questão de estar à espera que um faça e tal e não faça, vai de encontrar aquilo que tu disseste no início. Se as pessoas tiverem valores idênticos e conversarem, não é? Porque não tem que fazer os dois. Comunicação é um ponto. É dizer, olha, faz o almoço, eu vou fazer não sei o quê. Olha, sim, é conversar. Não tem que ser aqui uma chapa três. Mas se os valores estiverem alinhados, as coisas fluem muito mais facilmente. Estava-me a lembrar disto enquanto estávamos a falar e depois passou uma parte da comunicação. E é aprender a comunicar. Eu não sei se vocês concordam ou não, mas eu concordo comigo própria. Eu concordo. Concordas contigo própria? Experiência própria, pessoal. Depois. Nós, quando comunicamos alguma coisa ao outro, e eu costumo dizer isto às pessoas que acompanho, que é: imagina que a mulher deixou as meias perdidas no chão. E aquilo irritou o homem. Existem várias maneiras de comunicar à outra pessoa que aquelas meias não deviam estar ali. E a maneira pode começar a dizer: tu podias ter apanhado as meias do chão. Julgamento. Isso, a pessoa sente-se automaticamente fala? Criticada. É assim que o homem fala. Apanhei-te. Estavas num bom exemplo. Estava sim, senhor. Estava no bom caminho. Às vezes pode passar e dar um pontapé só nas meias. Esta porcaria caiu. Mas percebe o que eu quero dizer? Quando a frase começa do: tu podias ter feito isto, tu. O tu não sei quê, o tu não sei que mais. Ao dedo. Tu. Tu. Tu. Isto leva a pessoa que está a receber o tu a sentir-se automaticamente atacada. Eu? Eu o quê? Hã? E eu aconselho sempre as pessoas a começarem pelo princípio, não ponham eu. Tu falaste agora no que se passava na minha vida em geral. Eu, crítica constante. A outra pessoa, uma pessoa que não sabe lidar com a crítica, zero. Portanto, é o 8 e 80. Mas ainda e eu tive assim que aprender a comunicar as coisas. Mas eu já vou à parte de aprender a comunicar a coisa. Que é, como é que eu digo à pessoa que aquela meia me tem como no chão? Exatamente como. Será que. Desculpa, esta meia será que desculpa, podes apanhar isto? A meia, as meias não. No chão incomodam-me. Eu peço desculpa, eu sei que a ti não te incomodam, não te faz diferença nenhuma, pá, mas a mim incomodam-me e eu não consigo lidar com isto. Se não te importas, pá, apanha as meias no chão ou arranja outro sítio para as deixar. E a pessoa faz-te assim, depois não apanha. Não, mas a questão é que tu, quando comunicas, isto tem a ver com a comunicação não violenta, tem a ver com o facto que tu, quando estás a comunicar, não estás a julgar o outro. Isto acontece muito com os outros. Mas agora vais aqui a um ponto certo, que é que depois a pessoa não faz e tu, em vez de passares da cabeça, ou apanhas tu, ou tens outra conversa, ou então arranjas outra pessoa. Mas não apanhas tu, não foste tu. Olha, então vais fazer terapia para resolver isso tudo. Mas a questão é esta, imagina. Uma comunicação não violenta, eu também consigo. Já me senti julgada a trabalhar. Em vez de dizer, apanhei as meias, então, se faz favor. Consigo dizer isto de outra maneira. Agora, quando tu até podes falar dessa forma e a outra pessoa constantemente sente, está a ser atacada. Sim. De todas as formas, todas as maneiras, com um bilhete com corações a dizer apanha as meias. Não é apanha as meias. Concluís, podes apanhar. Mas agora diz-me uma coisa. Que a pessoa tem que fazer terapia. Porquê é que tu estás com uma pessoa que não se importa com aquilo que diz que sou eu? Não, porquê é que tu estás com... E por exemplo, porquê é que as pessoas estão com pessoas? Exato. Exatamente. Eu já comuniquei que me sentia mal com o raio das meias no chão. Comuniquei uma, comuniquei duas, comuniquei três. Desmaio. Aquela pessoa está a ultrapassar o meu limite porque me está a fazer sentir mal. Então porquê é que eu continuo com aquela pessoa? Porque eu também. Eu também acho que é relacionamento saudável, trabalho a autoestima, a confiança. Tem que haver, digamos, mais uma vez aqui um equilíbrio, não é? Isto normalmente não é um assunto. Não, quer dizer, muitas vezes. Também é o exemplo caricato do assunto. Mas que é mais uma coisinha que vai enchendo ali os copos, não é? Portanto, a comunicação é muito importante. Ainda assim, por vezes... Adequar a comunicação à pessoa em questão. É difícil... Nós não adequamos a comunicação quando falamos com os nossos filhos. Ai, mesmo. Quando falamos com os nossos amigos. Certo. Com os nossos pacientes. Nós adequamos a comunicação. Uhum. De forma que a outra pessoa que nós nos façamos entender, claro. Não é? Ah, mas acho que não faz falta de compreensão. Mas repara, por causa que a meia incomodava-me muito. Fui resolver aquilo e a meia até começou a não me incomodar. E eu faço aquela concessão, começo eu a apanhar a meia. É tal coisa. Ou então... Não. Sim, mas pode ser, se tu tiveres a tua autoestima bem trabalhada, tu podes começar a apanhar a meia sem se sentir uma pessoa desvalorizada. Eu não vou apanhar meias no chão. Com essa pessoa, porque não podes estar o dia inteiro irritada, porque está a meia no chão. Mas vais resolver isso em ti, porque assim... Foi que ela fez, resolveu nela apanhar a meia. Não, vais resolver isso em ti sem que aquilo te incomode. Mas tu estás com meias. Acho que é muito feio apanhar, pôr coisas no chão. Pode, eu também acho, mas independentemente disso, imagina que a meia é aqui a metáfora, não é? É uma metáfora. Mas é uma metáfora, tu agarras na meia, tu resolves, tudo bem. Eu vou agarrar na meia. Deixa-me só terminar. Depois continuas. É para a meia dela, vá. Porque a meia incomoda porquê? O que é que a meia incomoda ali no chão? Sim. Incomoda porque. Claro. O que é que a gente pensa? Deve pensar que sou eu que vou apanhar. Deixa que a bocaria ali, deve pensar que sou eu. Nossa, okay, sou crítico. Mas tu trabalhas a tua autoestima. E se tu estiveres bem com isso, não te vais sentir desvalorizada. Para apanhar a meia. Não te vais sentir que aquela pessoa não te respeita. Não vais sentir. Porque tu estás bem com chegas, baixas a tanta da sanita. Incrivelmente, a pessoa vai começar a apanhar a meia. Que é o mais incrível. A meia vai deixar de ser uma questão. Era só para acrescentar isso aí, precisamente isso. O apanhar a meia não é. A partir do momento que a gente apanha a meia, não é uma submissão. Sim, e a meia realmente só. Depende do nível que tu estás. Já fui eu que pus lá aquilo no chão, porquê é que tem que ser eu a apanhar? Mas porquê é que te incomodas aquilo lá? Se calhar gosta de ver lá a meia no chão. O que eu vou trabalhar. Eu acordo de manhã, gosto de ver a meia no chão. O que eu vou trabalhar é porque é que aquilo me incomoda. Eu não vou trabalhar para apanhar a meia. Mas a partir do momento tu vais trabalhar aquilo que te incomoda. Aquilo que me incomoda. Mas aquilo que te incomoda vai deixar de incomodar. E se tu, de hoje para amanhã, que já trabalhaste isso, se já estás confortável com a situação, deixa lá estar as meias na mesma. Não, mas pode ser, exatamente. Mas a questão é que deixa de te incomodar. Assim. Quer tu apanhas ou não. Ela não quer apanhar as meias. Não quer apanhar as meias. Mas agora resumindo a cena aqui das meias, está a ficar confuso. A cena é. Apanha a meia se quiser. A comunicação não violenta. A pessoa aprende a comunicar sem acusar o outro. Uhum. Sem dizer, tu isto, tu aquilo. Tu comunicas aquilo que tu sentes. Porque nos relacionamentos nós partimos sempre do princípio que nós sabemos o que é que o outro pensou quando lá deixou a meia. Ele fez aquilo com a intenção de que... A questão é aprender a comunicar vindo de nós. Eu fico muito triste quando tu fazes isto. Aprender a comunicar o que é que eu fiz? De nós para o outro. Sim. Sem adivinhar o que o outro está a falar. Eu sinto-me. Whatever. O que é que eu sinto, não é? E tu aí depois tens vários caminhos, porque se a outra pessoa não te ouve, porque é que tu estás com ela? Exato. Vais trabalhar, porque é que a meia te incomoda? Deixa-te incomodar, começa a apanhar a meia, tranquilo. Deixa-te incomodar, deixa-te a meia. As pessoas efetivamente descobriam o amor e não os relacionamentos pelos traumas. O objetivo da meia, na realidade, é só chamar a atenção. Chamar a atenção que pode incomodar. E há esses caminhos. Olha, mas eu posso contar uma coisa pessoal? Sim, rápido, para rematar, és tu. Para rematar. Eu tenho um comportamento obsessivo-compulsivo desde que me conheço. Não podem ir à casa de banho e deixar o rolo vazio. Ah, ok. Não pode ser deixar o novo em cima. é tirar aquele. Tem que ser mais pôr o novo. E olha, e como é que é? O papel sai para a frente ou sai para trás? Sempre para a frente. Eu acabo de ser um psicopata, né? Sempre psicopata. Eu dependo. Isto é muito engraçado. Porque isto na faculdade deu-me direito a ter, quando eu partilhava a casa com amigas, deu-me direito a ter uma casa bem só minha. Olha, porque elas não tinham paciência para a minha. Para a minha pancada. Exato. E por exemplo, eu comecei o relacionamento com o meu atual marido. Falaram sobre isso. O teu atual. O meu atual. Faz-me lembrar o Diogo quando se chama a minha atual mulher. Exato. E depois houve um dia em que disse assim: mas tu já foste casado? Não, não. E estávamos a tomar um pequeno almoço e eu disse assim para a mulher, não é? Disse assim: olha, chama aí o teu futuro ex-marido, se faz favor. E ele, muito incomodado, de repente, do tipo: eu, ai, não gosta, gostaste tu. Realmente não sou nada bem. Mas estava a falar com o Miguel sobre isto logo ao início. De facto. Logo ao início da relação, e é uma coisa que ele fez logo essa concessão. Ele, muito provavelmente, na casa dele, de estudante, aqueles rolos deviam voar por todo. Não interessa. Na nossa casa de banho, no Erasmus, sempre foi um assunto resolvido. Ele não deixa o papel por trocar. Pronto. Os meus filhos chamam, quando não há papel para trocar, chamam para onde está o papel. E isto foi uma concessão que ele fez que não tinha importância nenhuma, mas ele podia ter dito: exatamente, sempre deixei o papel. Não importa nada. Você não está habituada só a fazer aquilo e nós temos este gosto. Eu não gosto da esponja da louça dentro da pia com água que mete, nós não consigo pegar naquilo. Há imensas coisas que me fazem confusão, mas depois tenho um problema: sapatos. Odeio andar calçada. Não consigo andar calçada. Mas repara que a forma como eu, na altura, sem saber, comuniquei este assunto deve ter sido muito eficaz. Exato. Que eu devo ter conseguido explicar de mim que aquilo realmente me incomodava imenso. Mas nem sempre quando a outra pessoa não entende que a tua comunicação não está a ser eficaz. Às vezes a outra pessoa também não entende. Mas eu acho que quando tu começas a conversa com quando a conversa começa, tu nunca trocas o rolo. Não, sim. Tu deixas-me é sempre passivo, o rolo, agressivo, não sei no fundo, não é? É, exato. Olha, minhas amigas, chegamos ao fim, não foi? Entre meias e papel higiênico. Entre meias e papel higiênico falámos sobre relacionamentos. E acabámos aqui nos quantos relacionamentos e voltávamos. Eu não acredito que nós tenhamos acabado, mas esperemos que resolvamos de futuro, não é? Apareçam para resolver os vossos relacionamentos convosco primeiro e depois com o outro. E fiquem para um próximo episódio, numa próxima quarta-feira. Até à próxima semana. Beijinhos. Obrigada. Beijinhos.